Eu já falei pra essa mina não beber. Eu já falei pra essa mina não bafurar. Que ela fica louca numa onda profunda. No meio do baile ela faz várias loucuras. No meio do baile ela faz várias loucuras. Ó, a realidade da mulherada é essa aqui, ó. Ô, maluca, vai jogar com a bunda. Vai jogar com a bunda. Aqui no bailão de rua. Vai jogar com a bunda. No bailão de rua. Eu já falei pra essa mina não beber. Eu já falei pra essa mina não bafurar. Que ela fica louca, numa onda profunda. No meio do baile ela faz várias loucuras. No meio do baile ela faz várias loucuras. Maluca, vai jogar com a bunda. Vai jogar com a bunda aqui no bailão de rua. Vai jogar com a bunda aqui no bailão de rua. Maluca, vai jogar com a bunda. Vai jogar com a bunda no bailão de rua. Eu já falei pra essa mina não beber. Eu já falei pra essa mina não bafurar.